Горные Номенатор Сестрагу. Confirme. Gol Номенатор Сестра, pronto para cópia, Galeão 3-8, qual o nível que o senhor tiver aí já se autorizado? Número 05, qual o horário do, de Calço de Fora? Não, tá muito cedo ainda, a gente vai sair aos 30, achei que era o 00. Chamou mais tarde, ok? Ok, ok. Qual seria o nível solicitado? É o 38. E quando o plano aparecer aqui no sistema, a gente coordena 380. Tá só, obrigado. Sobre o Rolo Vasco da Gama ou Pouso? Ok, conforme solicitado, 500 pés, decola da 17, curva direita, corredor Axé. Acione 5, com essa acione 0134, controle 119.8, torre 118.6, Mike Papalima. Confirme o POB e autonomia. Ok, chame a torre de controle 118.6 para acionamento e táxi. Meu Mike Papa Lima, prossiga pra torre. Pode ser, senhor, tá no 4-4. Não tá emocionado ainda. Primeiro acionar a porta, pronto para o táxi, Mike Papa Lima. Lima. Autorizado, reporte para ingresso na 17, Mike Papa Lima. Reporte para ingresso, Mike Papa Lima. Operacional na 7, Mike Papa Lima. Papa Romeo, Mike Papa Lima, autorizado, alinhar e decolar, pista 17, vento 07, 0 graus com 04 nós. Mike Papa Lima vai iniciar. Romeu Mike Papa Lima, decolado 5-1, aguarde transferência de comunicações. Tá aguardando o Mike Papa Lima. Papa Lima, chama agora o controle 119-8, bom voo. 119-8, Mike Papa Lima, grato. Controle, o Papa Romeu, o Mike, o Papa Lima. Mike Papa Lima, 500 pés no corredor Axé, reporte Pestana. Positivo, reporte Pestana, Mike Papa Lima. TAM 3454, desce e mantém nível de voo 50, 050, chegada Mari, 1013. 050 na Mari, com 1013, 3454. Sim, 360 Brasília, mantém as coisas agora. Salvador, bom dia, Bianca Brasil 6311, sede da Mike. 6311, desce e mantém o 40, chegada Bunf. 1013 o ajuste do altímetro. E LSX-Ray sem grade. Ok, descendo por 040, 1013 no ajuste. Ciente do EDS sem grade, Bianca. TAM 3663, sua cópia? 3663, não escuta. Só o Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, aeroviário Proisk 50, saída da EM, transição de NER, curva direita após a decolagem, acione 5051 e o controle 19.80, tá 363. Autorizado 340, São Paulo Guarulhos, aeroviário 50, saída da EL de NER, curva direita após. Transponder 5051 e o controle de saída 119.803663. Chame quando pronto. É. 3304 da TAM, cópia. Sempre. Brasília 360, uniforme 117, saída gole, transição fit, curva direita após a decolagem, acione 5054 e o controle 119.8. Centro Brasília 360, Brasil 17, Góris Ofício, direita 5054, 198. Botão 2, semi-pronto. Criatura de aeronave na escuta do solo Salvador, conforme o NOTAM, em vigor a partir das 9 horas, primeiros 1.200 metros estarão fechados, ok? 19-2-3-5. 3634 Mike Papalima, frequência livre, coordenação. Muito grato, Mike Papalima. Autorizado o táxi após para ingresso na 17, Whisky Fox Lima, confirme o PLB. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17, Whisky Fox Lima. RNAVE da 10. Então 3454. Esse mantenha o 4000 pés e aguarde autorização para a RNAVE. 4000 aguardando, então 4. Xaner 6311, desse mantenha 2 mil pés, velocidade liberada, Avianca 6311, para final do ILS X-Ray sem LED. Positivo, desse lado 2 mil de velocidade liberada, com BD 13, X-Ray sem LED, Avianca. Em 3454, redução 220 nós, desse mantenha 4 mil. Reduzindo 220 para 4 mil pés, então 3454. 663. Autorizado, vai chamar táxi 663. Suíma autorizado decolar, pista 17, vento 080 graus com 05 nós. É, só me confirme o PB? 16. 16? Sim, 16. Ok, o 401 está presente a menos 1.200 metros fechado, táxi até a Delta. E na Delta Chimeturro, 118.6, ajuste 1013, bom dia, bom voo, 401. Também, agradecido, vindo da Delta, 1200, adiantado aí, 118 Delta. Agradeço, então, bom dia. Lima decolado ao 01, não chega agora o controle, 119 decimal 8, tem um bom voo. 198 graus, eu vou esse Fox Track Lima. Baitão no 401, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, cabeceira deslocada 1.200 metros, o vento variável com intensidade de 0,2 nós. Operação 75, grato. 611, limite ao curso do localizador, deve manter a 2.000. 2.700, grita para o curso do localizador, né? 311. Então 3454, esquerda para o 030, limite a radial 270, aguarde para o voo servidor 366. Ok, então 3454 para o 030, aguardando o 366, 3454. 3454, reautorizado, resta uma navegação para o 368, desse mantém a 4.000, autorizado ILS. Corrigido, autorizado RNAV. Ok, 368 e autorizado RNAV, 34. 5-4. Controle, Papa-Tec, Whiskey, Foxtrot, Lima. Whiskey, Foxtrot, Lima, submantém o de voo 80, autorizado, ascensão 80, radial ideal. 288, senhor. 288, ciente, informe o estimado para pouso, autorizado o voo direto para a localidade Serra Novão Bar Mike e Juliette, informe o estimado para pouso. Nosso estimado será os 1-2-1-5, isso que foi para o dilema. 1-2-1-5, mais 10 minutos? 3, chega agora o controle, 1-1-9-8, bom voo. Está oferecido, senhor, 6-9-8. Em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Taxiway Delta. A Taxiway Delta chame a turma 118, decimal 6, altímetro padrão 1003, bom dia, bom voo. Juliette Alfa, na Delta chama a torre, ou tá 3.000 metros. Boa semana. Para uma centena, livre da restrição, senhor? Autorizada a ascensão, 100. Vai. Livre da restrição. Então 3454, reautorizado 2.500 pés, pro do 366 para o RNAV. Estabilizou o Xanar 63 no perdão, avioca. Mesma coisa, torre no 86, bom pouso. Pois é, obrigado, até daqui a pouco. O 3454 da TAN está autorizado o RNAV para 10, não é isso? É isso, completa o com 1013 no ajuste, então 3454. Obrigado. 3 agora, na posição 4. Ok, o 923, aciona a posição, chame para o pushback. da maré 1923. Salvador, o TAN 3859 parou. Autorização nível 380 para Curitiba, por gentileza? Eu tenho 360 autorizado, só fiz o 360 ou o 380? Aceito o 36. Ok, já só um minuto para cópia. Ok. Caminha 3-1-1 é a torre Salvador? Bom dia, agora sim. Passou a estar abaixado travado. Estabilizado. Avianca 63 no Uno, autorizado pouso, pistão no zero, vento Uno, 1-0 graus com 0,5 nós, informo cabeceira deslocada 1.200 metros, 1-2-0-0 metros, homens e máquinas trabalhando na parte deslocada. Positivo, ciente é o avianca 63 no Uno. Vai para São Paulo, está na sua frente, já está no ponto de espera. O senhor irá decolar 7 minutos após o mesmo, ok? Está pronto, posto ali, no pushback, chame para o táxi. Amanhã para o táxi, voo 923. Pode alinhar e manter cabeceira deslocada a 1.200 metros, TAN 3663. Prepare-se para a decolagem de imediato. Alinha e mantém, decola imediato, assim que autorizado, 3663. TAN 3454, passou o 366, estabilizado. No solo 08, libera a direita, chega o solo 121 na sinal 9. Direito, solo 219, avianca 6311. O 3859. Está pronto para cópia? Positivo, copia, tá 3859. É, para Curitiba, nível 360, aerovia para Minsk 58, decola na pista 10, deslocada. Curva direita, subida gole, transição Gonza, acione 5053 e o controle 19.8. 360 Curitiba autorizado, para o ISC 58 aerovia, decola pista 10 com menos 90 metros. A curva será direita após a decolagem, no perfil gole, transição Gonza. Controle 119.8, 5053 é o transponder para o TAN 3859. A partir do 00, primeiros 1.200 metros deslocado, ok? Agora 1.200 metros deslocado. Ok, a partir de agora 1.200 metros, o TAN 3259. Solo Salvador, Avianca Brasil 6311, livrou na Golf, está na Alfa. Avianca Brasil, chame antes do ataque 100 kg. Chama antes daquilo, 6311. Para o posto de atenção, metro 12, TAN 3304. O 3304 após a aeronave da Gol liberar ali através do portão 4, que finalizou o pushback, já está livre, coordenação com a equipe de sol, ok? Sim, 3304. Uma cabeceira deslocada a 1.200 metros. Sim, cabeceira deslocada a 1.200 metros, autorizado pouso, pista 10, TAN 3454. TAN 3663, decolada 09, chame agora o controle, 119.8, bom voo. 198, obrigado. Controle Salvador, T3663, bom dia. Doutor, T3663, bom dia. 3663, submantenha 340, vigilância. 340, pode voar da presente direto da EL? Mantém o perfil ainda, T3663. 158. Chegou 923, táxi à direita, ponto espera da Delta, torre 118.6. Ajuste 10 no 3. Com 1013, táxi via Índia, Alfa e Delta, ponto espera 118.6. O gol 1923. Flamengo Brasil, táxi à direita, ingresso na Quilo, pátio 3, chame para ingresso do pátio 1. O senhor confirma a esquerda para o pátio 3, movimento 319. Ativa à esquerda, via Quilo, pátio 3, táxi à chama para ingresso do pátio 1. Pátio 3, após pátio 1, a oposição número 1, via câmera 319. Solo azul 1, libera a direita, chama o solo 121 decimal 9. Libera a direita, solo 1219, 3455. Avenida Brasil, você vai taxiar aí à direita, via Juliette, contornar esse canteiro central e ingressar pela Índia, ok? Tem aeronave da TAM, tá finalizando o pushback à sua frente. Você vai ingressar pela Índia, observando o TAM, seu portão será o 01. Paciente, tá contornando o canteiro, vai observando o TAM, o portão 01, avião também é 319. O Golo 605 tá na escuta do solo? Afirmativo, para cópia. Eu tenho 360 autorizado, o senhor copia? Copiamos. Sim, para pular ali é o nível 360, aeroventas do Luno 4, saída da EL Transição Bless, primeira curva direita após a decolagem, o controle 19 decimal 8, torre 1186, acione 5056, primeiros 1200 metros da cabeceira 10 estão impraticáveis. É, autorizado 360, Salvador Galeão, Aperzulu 14, Dael Blair, decolando da 10, curva direita, 109.8, a 12, 108.6, 5056, é o transporte. Solo 605, chame quando pronto. Chama lá. Solo Salvador, bom dia, até 3454, livrou a pista, ingressando na Taxi Alpha. Bom dia, TAM 3454, táxi pela Alfa e chame antes da Juliette. Correspondo, chame antes da Taxi Kilo, ok? Gente, reportar antes daquilo, visual com aeronave da Gol, TAM 3454.